Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester, desta quarta-feira, hoje dia 12 de dezembro de 2012. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje. Anatel diz que telefonia ainda não alcançou qualidade. O estado de São Paulo, CFM, pretende regular doação de óvulos. Jornal Agora. Gêmeos caem em piscina de casa e morrem afogados. Correio Brasiliense. PIB brasileiro no fim da fila do continente. Diário da Manhã, Carlinhos Cachoeira deixa a prisão e se diz bastante aliviado. Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Ontem eu disse que a semana começava quente e realmente, nesses últimos anos, o dia de ontem foi de um movimento sem precedentes. Não há na história recente da política brasileira um dia em que houve tanta movimentação como ontem. Tudo em função de escândalos, de denúncias que têm saído a todo instante pela imprensa. E a mais recente é do Marcos Valério. Marcos Valério, em setembro, prestou um depoimento espontâneo. Ele foi de livre e espontânea vontade ao Ministério Público e lá ele fez uma denúncia gravíssima, dizendo que o Mensalão era do conhecimento do presidente Lula, que o Lula, inclusive, deu ok para que ele pudesse fazer empréstimos junto a bancos para poder pagar deputados e senadores lá no Congresso Nacional. Ele disse mais, que o PT pagou o advogado dele, 4 milhões de reais, nessa defesa agora no Supremo Tribunal Federal. E disse que bancou despesas pessoais de Luiz Inácio Lula da Silva, já depois do Lula na presidência da República. Falou também que o José Dirceu era o elemento-chave para o Mensalão, que ele, José Dirceu e Delúbio, tiveram com Lula para discutir o projeto do Mensalão. E ainda disse que foi procurado por um assessor de Lula que teria dito a ele: há gente que quer ver você morto. E completou: ou você para com isso, ou vai morrer. Então, realmente, foi um fato, assim, estarrecedor, não é? Até agora, nada comparado a isso havia acontecido. E, realmente, movimentou o Brasil. Ontem, nós tivemos, do lado do governo, uma movimentação intensa, não só com a parte daqueles que fazem parte da atividade política do PT, como também seus advogados, os elementos ligados ao PT. E da oposição, a oposição imediatamente tomou uma posição, que é de convocar o Marcos Valério para o Senado e para a Câmara, ainda neste ano, antes do recesso parlamentar, para que o Valério possa esclarecer melhor essas denúncias feitas por ele. O Procurador-Geral da República diz que está aguardando as informações de Valério de outra forma. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, já disse que é favorável que esse fato seja devidamente esclarecido e acha que a Procuradoria-Geral da República tem que entrar na questão. Os demais ministros do Supremo Tribunal Federal alegam que vão falar depois que o Ministério Público oferecer a denúncia. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, diz que só vai tratar da denúncia do Valério depois que terminar o julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Seria um outro processo que poderia ser aberto. O certo é que o Brasil todo está indignado. Realmente foi um fato fora do comum. Lula praticamente não quis falar, apenas disse que era mentira. Na sua viagem, que ele se encontra em Paris, na França, portanto, a presidente Dilma Rousseff teve que quebrar todos os protocolos para poder dizer que aquilo era uma atitude infamante contra Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o certo é que tem que ser esclarecido. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer o que eu tenho dito aqui há quanto tempo. Olha, nessa operação Monte Carlo, o nome do prefeito de Anápolis, assim como está agora o Valério denunciando lá o presidente Lula, o nome do prefeito de Anápolis aparece demais. Não tem diálogo do Lula com o Marcos Valério. Tem um depoimento do Valério. E o Valério dando depoimento e citando essas coisas contra Lula. E isso causou a indignação, e não poderia ser diferente, de todo o povo brasileiro. Nessa Operação Monte Carlo, o Cláudio Abreu, que era o representante da Delta aqui na região de Goiás, ele fala coisas absurdas contra o prefeito de Anápolis. Ele fala coisas absurdas, como por exemplo, eu não posso te dar esse dinheiro não, Antônio, não tenho para te dar essa importância. Ou então, ó, Carlinhos, o prefeito não é amigo de ninguém não, ele gosta de cifrão, e por aí vai. Coisas que precisavam ser esclarecidas. Eu sempre disse isso. Um governante tem que ter a vida aberta, esclarecendo para a população tudo aquilo que se apresenta contra ele. Ele não é um indivíduo qualquer, ele não é uma pessoa simples, ele é o representante da cidade. Seria bom que o prefeito de Anápolis aproveitasse essa onda nacional e notasse a repercussão que está tendo a denúncia que o Valério fez contra o Lula e o pessoal todo querendo se defender. Seria interessante que o prefeito aproveitasse a oportunidade e viesse a público dizer: povo de Anápolis, estou entrando com um processo contra Cláudio Abreu. Ele falou isso, isso não é verdade, e eu estou processando ele por calúnia, por injúria, por difamação. Seria uma maneira do prefeito aproveitar a onda e fazer isso. Sabe por quê? Porque o Carlinhos Cachoeira, ontem ele foi solto por uma ação da justiça em Brasília. Ele voltou novamente à liberdade. E quando ele saiu, ele disse para a imprensa: eu tenho a garganta de ouro. Eu vou abrir o jogo. Eu vou mostrar na CPI quem é que tem envolvimento com a Delta. Falou com todas as letras. Só não vou falar agora porque eu tenho que conversar com meu advogado. Mas amanhã, que é hoje, eu vou falar sobre essa questão do PT e desses elementos envolvidos. Então é claro que tudo aquilo que é verdade acontece. E o que é mentira, é claro que vai desaparecer. Então o prefeito poderia aproveitar essa onda e falar: olha, o Cláudio Abreu falou isso, na gravação feita pela Polícia Federal. Esse documento está nas mãos do Procurador-Geral da República. Isso já foi pela internet. O povo mundial sabe disso. O povo de Anápolis sabe disso. E eu estou processando o Cláudio Abreu. Seria um ato heróico feito pelo prefeito municipal, defendendo a sua honra, defendendo o seu nome, defendendo a honorabilidade da sua administração. Nós esperamos que esse fato novo traga fato novo também para Anápolis e o prefeito possa se justificar das denúncias e das conversas gravadas pela Polícia Federal e que comprometem a imagem dele. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Bom dia. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, realizou ontem a Operação União, onde vários mandados de prisão foram cumpridos em várias regiões de Anápolis. Mas a região alvo das polícias ontem foi a região ali da Avenida Pedro Ludovico, pegando a região do Vivian Park, Morumbi, Residencial Copacabana e aqueles bairros vizinhos a esses bairros. A polícia estava com o intuito de cumprir pelo menos 30 mandados de prisão. 12 pessoas foram presas, entre elas duas mulheres que eram procuradas pela polícia, aliás, e também o Valdinei Lopes da Silva, aquele rapaz que fugiu no mês de outubro da Delegacia Geral da Polícia Civil, juntamente com mais 7 presos. Estão todos na Delegacia Geral, exceção apenas das mulheres que foram encaminhadas para a cadeia pública, já que existia vagas ali na cadeia pública, elas já foram levadas. Ao final da operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, o doutor Álvaro Castro dos Santos, delegado regional da Polícia Civil, fez um balanço positivo desta operação. Inicialmente, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, reunimos e constatamos que o maior índice de criminalidade estava acontecendo na região sudoeste. Diante disso, nós selecionamos alguns mandados de prisão e hoje nós cumprimos e com uma operação bastante exitosa, uma vez que prendemos, cumprimos mais de 12 mandados de prisão. Crimes diversos, variados. Estupro, furto, roubo, tráfico, apropriação indébita, enfim, como eu disse, os crimes foram variados. Algumas pessoas que a gente nota pelas fotos já estiveram aqui há pouco tempo atrás, inclusive nas superlotações aqui da Delegacia Geral. São pessoas que cometeram novos crimes ou são aqueles crimes que eles ainda não resolveram? Alguns cometeram novos crimes e outros era mandato de prisão antigo que nós selecionamos e escolhemos, como eu disse, da região sudoeste, por ser a região mais violenta, com maior índice de criminalidade em Anápolis, e resolvemos cumprir esses mandatos de prisão. Estamos com a incumbência de diminuir a criminalidade, por isso que do nome da operação União. A União faz a segurança. Nós, como eu disse, em conjunto com a Polícia Militar e as demais forças de segurança do Estado, organizamos, planejamos e executamos a operação. GGIM, CMTT, Polícia Militar, enfim, todas as forças que compõem a segurança pública do nosso Estado. Mais de 12 pessoas detidas. Nós temos mandados de prisão desde 2010 que estavam em aberto, que a pessoa estava foragida. Nós fizemos uma investigação preliminar, localizamos e prendemos. Outras operações como essa serão realizadas, doutor? Porque ele sabe que tem mais de 500 mandados de prisão aqui. Com certeza, essas operações vão ser uma rotina na segurança pública de Anápolis, sempre em conjunto com as demais forças. Foram crimes diversos, furto, estupro, apropriação indébita, tráfico. Nós fizemos uma limpeza na cidade de Anápolis. Prendemos vários marginais que estavam foragidos da justiça. Outras operações serão realizadas ainda neste mês de dezembro, também no intuito para cumprir mandados de prisão. Em relação ao plantão de ontem para hoje, olha, os presos mais uma vez tentaram fugir da cela da Delegacia Geral. Estavam furando, aonde já foi furado outras vezes por outros presos, com uma moeda. A polícia teve que agir rápido para manter os presos dentro da cela. Estas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Um policial. Notícias da Manchester. Internacionais. Autoridades sanitárias do Irã impediram o desembarque de um carregamento de carne do Brasil, dizendo temer possível contaminação pelo mal da vaca louca, e ameaçam suspender a compra do produto brasileiro. A iniciativa sucede a interrupção das compras de carne pelo Japão e aumenta temores de que a recente descoberta do agente causador da doença em um animal morto em 2010 no Paraná agrave a queda nas exportações totais brasileiras. A carga, contida em 4 contêineres bloqueados em Bandar Abbas, principal porto comercial do Irã, foi detida dias atrás, em data não especificada, pela agência veterinária iraniana IVU, na sigla em inglês. Ainda não se sabe se a carne importada do Brasil está infectada com a doença da vaca louca, mas, se estiver, suspenderemos todas as importações do país, disse Mohamed Yaganeh, diretor-geral da IVU, em declarações à imprensa iraniana. Notícias do Brasil. O segurado do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que teve o atrasado liberado pela Justiça Federal em novembro, já pode consultar o processo e checar se o dinheiro está incluído no lote de pagamentos do início de janeiro de 2013, liberado na primeira quinzena do mês. A bolada é paga para atrasados de até 60 mínimos, hoje R$ 37.320. Essa consulta pode ser feita pessoalmente nos Juizados Especiais Federais ou, se o segurado entrou com uma ação com advogado, ele pode pedir que seu representante consulte o andamento da liberação do dinheiro. Outra opção é acompanhar a situação pela internet. Para os segurados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, será necessário acessar o site do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. É possível consultar com o número do processo, o CPF do segurado ou a OAB do advogado. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar teve uma ligeira alta em relação ao real. Um dólar comercial está valendo, nessa manhã de quarta-feira, R$ 2,08. Já o dólar turismo, R$ 2,20. O dólar paralelo, R$ 2,22. Notícias da Manchester. Olha, o Tiago é o 10º morador de rua morto em 60 dias. Lá em Goiânia, Tiago Paulista tinha 30 anos e às vezes trocava a aparência séria por um largo sorriso. Sonhava em voar de avião, mas foi executado a tiros ontem lá em Goiânia. Tornou-se o 10º morador de rua em Goiânia assassinado em 60 dias. Notícias da Manchester. Ou você já parou para pensar? Hoje é 12 do 12 de 2012. É tudo encarreado aí, 12, 12 e 12. Até por isso é que dizem que a profecia maia estabelecia para o próximo dia 21 o final do mundo. Mas de toda parte do mundo, cientistas, astrônomos, todos dizem que isso não acontece, que não haverá final do mundo, coisíssima nenhuma. Mas é justamente em cima disso que é raro acontecer, não é? Só daqui milhares de anos é que teremos novamente o dia 12 do 12 com o final 12 também do ano. Olha, e o medo do fim do mundo está lotando Alto Paraíso. pousadas e hotéis de Alto Paraíso, aqui em Goiás, a 418 quilômetros de Goiânia, estão lotados. A movimentação é fora do comum e estimulada pelo misticismo que atrai turistas de todos os continentes para a cidade de Alto Paraíso, pensando que o local seria privilegiado com um possível fim do mundo. Eles acreditam em uma interpretação do calendário maia que sugere que após o dia 21 de dezembro deste ano, a humanidade não teria continuidade. Já está provado cientificamente e também tecnicamente que isso não vai acontecer, mas tem muita gente que está realmente obstinada com relação a se defender, acreditando que vai acabar o mundo. Então, Alto Paraíso está se transformando numa cidade pequena. Lá já é uma cidade mística, onde há realmente uma presença muito grande daqueles que gostam de fazer meditações. E agora vai ser muito mais. Gente de Goiás, do Brasil inteiro, gente de outros países, estão se deslocando lá para Alto Paraíso, para passar o dia 21 lá. Caso haja o fim do mundo, eles acham que estarão protegidos. Então, realmente, poderá ser um fim do mundo para tanta gente que vai estar lá. Não vai ter lugar de dormir, ou eles estão preocupados com dormir, não. A preocupação deles é curtir o movimento. Então, Alto Paraíso está se transformando num local excepcional para aqueles que querem passar o dia 21 de dezembro deste ano de 2012. Notícias da Manchester. E agora nós vamos ao repórter Geraldo Divino. O Geraldo vai trazer informações a respeito do setor de iluminação pública aí da prefeitura e reclamações que têm chegado aqui ao nosso programa. Vamos lá, Geraldo. Adamar, sentido o senhor Wellington, ele reside na rua Ipameri, na Vila Jaiara, rua Ipameri, quadra 93, esquina com a rua Bandeirantes. E ele liga dizendo que já reclamou algumas vezes e não foi atendido. O poste da porta da casa dele está com a lâmpada queimada e ele está pedindo aqui um socorro. Nós viemos falar com o Anísio Pereira, que é o homem luz da cidade. Anísio, vamos tomar nota aí o número do poste dele? 0159-3596. Possibilidade de atendimento a ele, Anísio. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Hoje mesmo à tarde nós estaremos, então, encaminhando esse pedido para atendimento. Ali para as 14h já deve ter concretizado lá o serviço. Muito bem. Os moradores do bairro de Lourdes, lá da Avenida Tocantins, quadra 74, lote 20. Eles também reclamam uma lâmpada queimada de há muito tempo. O poste dele lá é o número 0168-7864. Também este, agora que nós temos conhecimento, também este vai sair para atendimento agora na parte da tarde. Certamente hoje à noite o morador vai ver que já está solucionado o problema lá na Avenida Tocantins. Já foi sanado aquele problema na Vila Jaiara? Já foi sim, já foi. Lá na Jaiara é um problema que a gente tem lá uns disjuntores assim, não muito apropriado, a gente está trocando, troca hoje, talvez dá um problema amanhã, a gente torna a resolver, mas todo aquele que você passou para mim já foi resolvido e está belezinha lá. Notícias da Manchester. É isso aí, você quer participar? Telefone para 3943-9303 e a gente terá a maior honra em fazer a divulgação e a maior satisfação de somar a nossa voz à sua para cobrar da autoridade o problema que foi aqui apresentado. Eu conversei agora com o David sobre essa questão do fim do mundo. Ele está dizendo, olha, eu não sei se o fim do mundo vai acabar, se vai ter fim do mundo mesmo, mas o importante é o Corinthians ganhar daqui a pouco do Al Ahly, lá do Egito, e ser campeão mundial de clubes. Isso é que está me preocupando agora, não é a questão do dia 21 sobre a questão do fim do mundo, não. Bom, e por falar nisso, vamos também abrindo espaço agora para aqueles que telefonaram. Aqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram a sua mensagem. Vamos lá, David. Fala, comunidade. Bom dia, Ademar. Eu sou o Rony, morador aqui do Alto da Bela Vista, rua Monte Líbano. Gostaria de fazer uma reclamação da Cimeado. Tem mais de um mês já que fizeram um serviço aqui, né, na porta de casa, que tiraram os vazamentos aqui em dois lugares aqui. E eles fizeram um buraco aqui na rua e deixou esse buraco sem arrumar. Gostaria que o senhor pudesse nos dar uma força aí, contar com a sua ajuda, então poder arrumar esse problema aqui. Na rua Monte Líbano, no bairro Alto da Bela Vista. Agradeço pela força aí. Bom, tudo de bom pra vocês. Fala comunidade. Bom dia, Demar. Meu nome é Lucivânia. Eu gostaria de pedir pra você falar com o prefeito, pra ver se ele arrumava essa frente aqui do Morada Nova, que tá um apagão cheio de lixo e juntando bicho morto. E ver se ele colocava aqueles aparelhos da terceira idade para fazer isso lá. Aqui. Muito obrigada, tenha um bom dia. Fala comunidade. Ô, Demar, bom dia. Eu, Marcos, aqui do centro. A reclamação que eu tenho que fazer é a respeito desse cruzamento que tem aqui na Leopoldo de Bulhões, esquina com a Quintino Bocaiúva, porque essa intervenção que a SMT fez aqui, que no final da Quintino Bocaiúva, você tem que virar somente para a direita, né? Aí fizeram aquelas tartarugas, mas a quantidade são poucas. Os motoristas não respeitam, estão fazendo a conversão para a esquerda, no sentido Tiradentes, né? Entrando para aquela tornada em Damas, para o Floresta e Tiradentes, né? Ali não pode virar aquela conversão para a esquerda. Então, você subindo a avenida, você subindo a Quintino Bocaiúva, chega no final da Quintino Bocaiúva, tem um posto na esquina, você só pode virar para a direita, obrigatoriamente descer a Leopoldo de Bulhões, na moto que desce. Aí eu vou atravessando ali a pé, atravessando o Leopoldo de Bulhões, ali entre as tartarugas, né? Eu olhei só para cima, os carros estão descendo, o motorista veio para Quintino Bocaiúva, virou na contramão, quase me atropelou, né? Virou para a esquerda, na contramão, indo para Tiradentes ali, para doar lá em Damas, na contramão, né? Todos fazem isso. A maioria faz aquilo ali, vira na contramão. Aí eu falei para ele, aí eu vi o carro em cima de mim e falei, você tá na contramão. Aí ele me xingou todinho, né, Marcos? Me xingou com palavrões, que eu não posso falar aqui. Ou seja, eu quero que você olhe para nós, junto da SMT, o Coronel Afonso, para ele tomar uma providência mesmo, nesse cruzamento aqui, ó, o final da rua Quintino Bocaiúva, quando eu vou de Bulhões. É só isso, mano. Um abraço, muito obrigado, bom dia para você. Muito obrigado, bom dia. Fala comunidade. Ademar, aqui é o João Batista de Anápolis. Eu estou aqui para pedir a prefeitura e a DENIT para resolver o problema lá no Porto Seco, na rua da Gabi, que o trem tá atrapalhando os horários da TCA e dos caminhoneiros. Eu queria que você pudesse resolver para nós. Obrigado, viu? Fala comunidade. Ademar, aqui é a Luta que está falando aqui do Residencial Leblon. Eu queria ver, amiga, o que você faz para mim? Tem um mês que nós estamos morando aqui. E a luz no Residencial Leblon, a luz foi muito cara, foi R$100, ainda não tem nada, mas até a geladeira que não é, que é econômica, as luzes econômicas, a televisão, nós ligamos de vez em quando e vem um absurdo. Eu queria que você lesse para nós, mesmo os aparelhos desligados, está piscando, o relógio continua rodando. Eu moro aqui na rua L24, roda 24 horas de 15. Então, saber o que você faz aí para nós. Obrigado. Fala comunidade. Meu nome é Roger. Ontem estava assim na Barão de Cotegipe ali. E tem desses enfeites de Natal na frente do sinaleiro. Tem hora que o sinaleiro está aberto e a gente nem vê. Se tiver de noite. Bom, e se acontecer algum acidente lá? Quem vai ser responsável? Vai ser a prefeitura? Fala comunidade. Ademar, eu quero reclamar que tem os postinhos da Rua Boa Vista. Oh, a geladeira está tudo estragada, não tem vacina. Você vai na UE também, não tem vacina. Sabe como é que nós vamos fazer para vacinar nossas crianças? A geladeira dos postinhos, que tá, a pessoal da UE de Samaneira vem vacinar lá e a pesca acabou a vacina, que não tem vacina os postinhos, que a geladeira está tudo estragada. Vamos tomar providência na Secretaria da Saúde. Fala comunidade. Oi, senhora Demar. Aqui é Antônio, moradora do bairro Boa Vista. Olha, eu quero fazer uma reclamação. Os peixinhos da Boa Vista estão com a geladeira tudo estragada, na Salim Gabel, e não tem vacina. As crianças estão isolada do mundo, porque a gente sai daqui para ir na loja de vacinar, chega lá também não tem, porque o pessoal está ainda vacinando, só tem um lado de vacinar. Cadê o secretário da saúde? Não sabe se não, não tem providência. Onde estamos? As crianças ficam tudo sem vacina por causa do secretário da saúde, que tem que tomar providência. Obrigada. Fala comunidade. Bom dia, dona Santina. Eu moro em Brenápolis e eu queria fazer uma reclamação da Escola Municipal Vaz Infecílios. Eu gostaria de saber, dona, se dentro da escola a diretora pode ter vendinha, porque ela não deixa ninguém sair lá de fora, porque ela vende tudo caro e lá fora é mais barato do que lá dentro. E ela não deixa os alunos sair para poder comprar fora. E aí, toda vez que a secretária, que o povo vai lá, na escola, eles escondem a mercadoria. Isso é certo, Ademar? A diretora está vendo dentro da escola? Muito obrigado. Bom dia, amiga. Bom dia, amigo. Bom dia, vocês que telefonaram. Bom dia a vocês que acompanham diariamente a nossa programação. Muito obrigado pela participação de vocês. E nós vamos continuar aqui, sendo a voz do povo, abrindo os microfones para que as pessoas possam falar e as autoridades conhecer um pouco mais daquilo que acontece na sua administração. O Vânio fala lá do alto da Bela Vista, lá da rua Monte Líbano. Diz que há um vazamento de água, foi corrigido pela Saniago, mas até hoje o lixo não foi retirado, o entulho não foi retirado de lá. O Vânio quer que essa limpeza seja feita e que o cuidado seja dado na rua, lá na rua Monte Líbano, que ficou com dificuldade depois do reparo feito pela Saniago. O serviço de limpeza, o serviço de manutenção é da prefeitura. A gente vai levar ao órgão próprio da Prefeitura Municipal. A Lucivânia fala do Matagal lá na Morada Nova e pedindo que haja a participação urgente da Prefeitura na limpeza lá, porque está sendo insuportável para os moradores com o tanto de insetos e principalmente de animais peçonhentos que saem do mato e vão lá para as casas, lá no Morada Nova. O Marcos fala do cruzamento da Bulhões com a Quintino Bocaiúva. No final da Quintino Bocaiúva, quando ele chega na Bulhões, ele está dizendo que lá, de acordo com o que foi determinado, o carro só pode virar pela direita quem sobe, mas que, no entanto, o cidadão vira pela esquerda. Ele quase foi atropelado porque achava que estava seguro onde ele estava passando. E pedindo à CMTT que regularize aquilo, bote aquilo para funcionar. Se é para ter realmente essa disposição, que então, nesse caso, faça a fiscalização, porque ninguém está respeitando esse sistema lá na Bulhões com a Quintino Bocaiúva. O João Batista, ele também fala da questão relacionada com iluminação que está de Natal, que está interceptando tudo aquilo que funciona no semáforo. E há uma luz vermelha, por exemplo, da rua, e a luz vermelha lá no semáforo, quando vai para verde, ele vê o vermelho que está da iluminação, e com isso causa confusão para quem usa o trânsito de Anápolis. O Lucas, lá do Leblon, fala que foi para lá agora recentemente e já veio a conta de luz R$100, praticamente duas prestações do valor da casa que ele vai ter que pagar para a Caixa. É realmente um absurdo. E ele disse: eu estou com o aparelho tudo desligado, eu estou com o aparelho econômico, mas mesmo assim está desligado. Pagar R$100 para alguns dias só aqui no Leblon é demais. E é mesmo, Lucas? A gente vai procurar, mas infelizmente hoje a CELG não tem nem representante em Anápolis. Você fala com o computador lá em Goiânia, que a CELG não tem a quem você reclamar aqui. É lamentável, mas nós vamos atrás para ver o que fazer. O Roger, ele fala sobre o trabalho que ele está querendo que haja da prefeitura também com relação a esse setor de semáforo. Lá da Boa Vista, tanto a Antônia como a outra amiga falam do postinho. Está com a geladeira queimada, estragada, não tem vacina, o postinho lá do, da Boa Vista não está funcionando. Não tem como atender a população. Não é pintar posto de vermelho, da cor do PT, que vai melhorar por acaso. Isso não faz milagre. Colocar vermelho num posto não significa que é milagre. Mas lá no, na Boa Vista está faltando tudo, inclusive geladeira, para manter a vacina para aqueles que precisam. Lá daquela grande região de Boa Vista, Santa Isabel, São Carlos, Alvorada, aquela região toda ali da cidade de Anápolis. E da Bramápolis, a nossa ouvinte soma a voz ao lado do João que falou ontem. Ela está dizendo que a diretora da escola mantém uma venda dentro, uma cantina, lá dentro da escola, mas cobra mais caro. E com isso fica tirando a facilidade do aluno de comprar um produto por um preço menor do lado de fora. A gente vai buscar informações para poder resolver essa questão pacificamente. De tal forma que a escola presta o seu serviço e ao mesmo tempo deixe com que haja liberdade por parte do aluno, principalmente no que diz respeito a aplicar o seu dinheiro na compra daquilo que ele quer na hora do recreio. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta quarta-feira. Obrigado, Ademar, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia para você. Tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo. Bom dia, Roger. Agora 8 horas e 1 minuto. Hoje é quarta-feira, dia 12 de dezembro de 2012. Nós da Manchester desejamos um bom dia para você que está iniciando o seu trabalho na loja, na empresa, no restaurante, na lavanderia. Bom dia de trabalho.